Oitavo volume da obra. A grande carga magnética que é destruição do ser humano. Nesta carga estão todas as ilusões. E assim, isto é uma demonstraçãozinha para sentirem o tempo perdido, o tempo da vida da lama, da vida da matéria, o tempo perdido. Esta grande luta, a luta dos inconscientes. Lutam inconscientemente, pensando muitas vezes e dizendo: a vida é esta mesma, e na mesma hora não se conformando com mais nada. Por não se conformarem com o sofrimento, com o padecimento e com a morte, e com os problemas monstruosos. Mas o bicho é assim mesmo. Aprendeu a falar como papagaio e fala como um papagaio. O papagaio é inconsciente e o animal racional em condições idênticas. E assim, veja o ponto ridículo da matéria. Tão ridículo é tudo que pertence à matéria. Mas muitos, ainda com essas liçõezinhas, custam acordar, porque se acham ainda impregnados de uma grande carga magnética. E o magnético é a causa dos males. Custam um pouquinho a se libertar das ilusões, mas com o tempo se libertarão, porque caem na realidade. E quando caem na realidade, então dizem: a vida é uma ilusão e nada mais. Uns tantos se libertam logo, se libertam de imediato, porque têm mais convicção da realidade, mais convicção da vida. Esses se libertam logo, com um insignificante esclarecimento deste. E outros, mais abobalhados que são, os que estão mais iludidos com as aparências, com as ilusões, com as fantasias e as demais coisas, esses demoram mais um pouquinho, mas chegam à mesma conclusão de enxergar a vida pelo prisma que ela é e valorizar a vida pelo prisma que o nada é. E assim, hoje, todos conhecendo e sabendo, neste momento, nestas páginas brilhantes, o conteúdo deste embusteirismo grosseiro, sabendo que a matéria é um embuste. Um embuste tão grosseiro que tem pouca duração, de tão grosseiro que é. Por si mesmo se destrói, por si mesmo se acaba. Então, muitos caindo na realidade e dizendo: eu não quero mais nada desta vida. O que eu desejo é ir embora daqui para fora, para o meu mundo de origem, a planície racional, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Muitos dizendo: esta vida não é minha. Vim aqui para perder tudo, como agora sou ciente e consciente do porquê desta vida. Agora, o que me interessa é não voltar mais aqui para viver de ilusões e sofrer as consequências de um iludido. O que eu quero é me imunizar o mais depressa possível, que isso aqui é de derrotas pelas ilusões e pelo sofrimento. Estou aqui fazendo o quê? Perdendo o tempo, sofrendo sem recompensa. Então, o meu maior desejo é voltar para de onde eu saí, é voltar para o meu verdadeiro mundo de origem, a planície racional. Os que chegam de imediato à conclusão da realidade da vida, esses se imunizarão rapidamente, porque não valorizam mais a matéria, não valorizam mais o mal. O mal perdeu o valor, não tem mais apego à matéria, porque sentiram o tempo perdido. Vencer o que na matéria? É sim vencido pelo sofrimento. Então, muitos entendendo a vida pelo prisma que ela é, ficam completamente desinteressados, desprendidos das ilusões e dizendo consigo mesmos: o melhor do melhor é o que eu desejo para mim e para todos. O melhor do melhor é a imunização racional. É o bem de mim mesmo e de todos, e não o mal material, o mal das fantasias, das aparências e das ilusões. Eu não quero viver mal. Quem vive mal sofre, padece e acaba mal. Eu quero a vida racional, a minha verdadeira vida, no meu mundo de origem, o mundo racional. O mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, que estava aqui perdido neste mundo de ruínas, sem saber por quê. E hoje, sabendo por quê, eu renego as ilusões. Dantes era apegado, porque de realidade nada sabia, nada conhecia. E hoje, conhecendo o porquê desta podridão, não quero mais alimentar o meu sofrimento e o sofrimento dos demais, e sim me imunizar o mais rápido possível, para aqui não voltar mais. Com a estrada racional em mãos, quero seguir a estrada, caminhar para o meu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Então, esse é o ponto de vista dos equilibrados, racionalmente. Os desequilibrados ainda se iludem com o mal, com as ilusões, com as fantasias. Os equilibrados não se iludem mais. Já sabem o que querem e o porquê que querem. E assim veja os temperamentos da deformação. Todos desiguais, por serem deformados. E por isso, todos pensam diferente. Mas, pensando racionalmente, já é bem diferente. Porque racionalmente está equilibrado, e irracionalmente desequilibrado. E assim, hoje, todos sabendo o porquê desse encanto, o porquê dessa vida de insegurança, porquê dessa vida que ninguém nunca teve garantia. Por isso, para morrer, não tem idade. Veja que conteúdo abrasador de acanhados, materializados, vencidos pelo sofrimento. E assim, o porvir da matéria, porvir ludibriador, porvir das ilusões e da dor, sendo a vida, assim desse jeito, um sonho que ninguém nunca soube o porquê desse sonho, que ninguém nunca soube o porquê que despertaram dentro dessa cortina de lama e sofrimento. Vejam só os anseios, as ilusões, a que ponto culminante de delírio e ilusionismo chegaram. Todos com vista para enxergar e todos cegos de olhos abertos, sem poder solucionar a sua situação e a situação do mundo e sua criação. Vivendo que nem uns fantasmas, assustados com tudo, com medo de tudo, desconfiados de tudo, vivendo atropelados com tantas ilusões, importunando e importunados dia e noite, cheios de mazelas, aparentando o que não são, o que nunca foram, e julgando serem direitos, com tantos defeitos, por serem deformados, nervosos, ambiciosos, vaidosos, prosas, ciumentos, mentirosos, enfim, uma infinidade de defeitos ridicularizadores, ridicularizados por serem imperfeitos e cheios de defeitos, e fantasiados hipocritamente de bons e puros. E são aparentemente, vivendo nojentamente, criminosamente desse jeito, dessa maneira, dizendo ser aquilo que não são, se apresentando como são, e vendo o ridículo em si mesmo, e dizendo consigo mesmo: eu não presto, eu não valho nada. Talvez um vira-lata tenha mais valor. Sou matéria, sou mau, aparento ser bom, aparento ser aquilo que não sou. Sou bicho mesmo, e bicho, talvez, da pior espécie. Como assim o bicho humano é? O bicho, mesmo, da pior espécie. Vejam o ridículo, e que ridículo! Sou fera indomável. Porque digo hoje que não faço e amanhã estou fazendo. E digo hoje que não quero e amanhã estou querendo. Digo hoje que não gosto e amanhã estou gostando. Digo hoje que não aceito e amanhã estou aceitando. Que espécie de bicho sou eu, de maus bofes? E assim, especificar o que é o animal racional é um tanto degradante e humilhante. E todos querem ser puros, santos, bons, finos, retos e corretos. Estas carapuças, ou esta carapuça, não são para todos, e sim para muitos, porque existem os bons e os maus. E este conhecimento é para todos, é para os bons e para os maus. Para os maus está aí o seu pedacinho, porque nem todos são iguais, todos são diferentes. Então, o que está dito aí não é para todos, é para uns tantos, porque todos são diferentes. Vejam que o elétrico e magnético é o causador desse desequilíbrio. Então, o que devem de fazer para se verem livre do elétrico e magnético? Ler e reler, para adquirir o fluido racional, para o equilíbrio de si mesmo. E assim, está aí um pedacinho da vida da enxofrosa matéria, do reino da bicharada, ou da bicharada. Então, o que devem de fazer? Livro na mão, para adquirir o equilíbrio racional. Livro na mão sem perda de tempo, que tempo já perderam demais. Então, livro na mão, noite e dia, para se imunizar o mais depressa possível. A vida dos confusos é fazer confusões da matéria, por desconhecerem o porquê do seu ser ser matéria. Então, por desconhecerem o porquê o seu ser é de matéria, eis a razão de serem confusos, por não saberem o porquê que são feitos de matéria. Isto quando não sabiam. Agora já sabem o porquê da matéria. Mas, quando não sabiam, viviam nessa confusão. Por que nós somos de matéria? Ninguém sabia responder. Ninguém sabe responder. Porque ficaram confusos dessa forma, desse jeito, fazendo confusão de tudo, por desconhecerem o porquê do seu ser, ser de matéria. E assim, fazendo confusões de tudo, por fazerem confusões do porquê do seu ser, por não saberem de que forma foram feitos e por que foram feitos assim, dessa forma, de onde surgiu a matéria, o porquê da matéria, ninguém sabia responder. E por isso, tinham que ser seres confusos consigo mesmos, e confusos com tudo, e confusos com as demais coisas. E assim, vivendo sempre em confusões, fazendo confusão de tudo, por serem seres confusos, por desconhecerem o porquê do seu ser ser matéria. Então, ficavam a perguntar: por que somos assim de matéria? Não havia resposta. Como nós surgimos assim de matéria? Resposta certa nunca houve. O porquê da matéria? Resposta nunca houve. Por que surgiu a matéria? Por que apareceu a matéria? Por que que a matéria é matéria? Nunca ninguém soube responder o porquê que a matéria é matéria e o porquê se originaram da matéria. Hoje, todos convictos do porquê da matéria e do porquê da origem da matéria. E assim, sanando as confusões, por estar aí em mãos de todos, o verdadeiro conhecimento racional, que veio esclarecer a todos o porquê da vida da matéria e o antes de ser matéria, o que era. E assim, vejam que conhecimento! É o maior conhecimento orientador racional. Por estar neste conhecimento, toda a trajetória de onde vieram, de onde partiram e para onde vão e como vão. Se a matéria fosse o que muitos pensam, não se acabaria. Mas, por não ser o que muitos pensam, é que tudo se acaba. Mas a mania dos iludidos é dizer que sabem o que estão fazendo. Como coisa que um iludido soubesse o que diz e soubesse o que faz. Iludido consigo mesmo e com as demais coisas. Um iludido não sabe o que diz, nem sabe o que faz. Mas a mania dos iludidos é sempre dizer: eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que quero. Por desconhecer que é um iludido, e um iludido não sabe o que diz, não sabe o que faz e não sabe o que quer. Mas é a mania de todos que vivem iludidos com tudo que é de material, dizer que sabem o que estão fazendo, como coisa que um iludido saiba o que está dizendo. Um iludido é um traidor de si mesmo. Ele está tão iludido que não sabe ou não vê que é um traidor de si mesmo, traindo por estar iludido com o nada. O que é a matéria? É nada. E por isso começa do nada e termina em nada. Então, um iludido, um mortal, um sofredor que não sabia por que era um mortal, que não sabia por que era um sofredor, que não sabia por que era um traidor de si mesmo e não sabia por que era um iludido, que não sabia de onde veio, que não sabia para onde vai, que não sabia o porquê nasceu em cima dessa terra, que não sabia para que nasceu em cima dessa terra, que não sabia por que seu corpo é de lama, porque não sabia de onde veio, que não sabia para onde vai, vivendo aí perdido, aí nesse mundo, porque não sabia da existência desse mundo, o porquê de sua existência aí nesse mundo. Então, quem não sabe o porquê da existência de coisa alguma, sabe o que diz? Sabe o que faz? Mas a mania de todos, iludidos consigo mesmos e com as demais coisas, e sempre a dizer: eu sei o que estou fazendo, eu sei o que quero, eu sei tudo isto. Sabe o quê? Quem vive de ilusão sabe alguma coisa? Quem vive iludido sabe alguma coisa? Mas o iludido, como sempre, um infeliz, e por isso, um sofredor. Vive assim estupidamente, monstruosamente, vergonhosamente, falsamente, como Judas Iscariotes, traidor de si mesmo. É um verdadeiro Judas, mentindo a vida inteira, porque de sua existência nunca soube nada. O porquê de sua existência nunca soube. Então, o iludido sabe o que diz? Sabe o que faz? É melhor que se conheça, é melhor se conhecer para saber o que diz, o que faz e o que quer. E não viver a vida toda contra si mesmo e contra todos, com essa mania de que sabe, e no ver das coisas um iludido. O que é que sabe? Coisa alguma. E assim, vivendo estupidamente, traidoramente, monstruosamente, dizendo que a verdade é mentira, que a mentira é verdade, fazendo da ilusão a verdade, por não saber, dizendo que a ilusão é que está direito, por nada saber, dizendo que o bom é a ilusão, por nada de real conhecer e nem saber, sofrendo a vida inteira por viver estupidamente dessa maneira, e dizendo, a vida é de sofrimento, em vez de dizer, esta vida não é verdadeira, e por isso sofremos a vida inteira. Esta vida não é a verdadeira, porque vivemos iludidos a vida inteira, por não conhecermos a verdadeira vida. E assim, hoje, todos conhecendo a verdadeira vida, a vida racional, e sabendo por que meios e por que modos pôde atingir o seu mundo verdadeiro e o porquê da constituição da ilusão da matéria, a ilusão dos maus, a ilusão que provém dos males, as ilusões que provém das ruínas, por viverem iludidos consigo mesmos e iludidos com tudo que é de material, por nada saberem. Porque quem vive iludido, o que é que sabe? Quem vive de ilusões, o que é que sabe? Se soubesse, não vivia enganado a vida inteira, se enganando a vida inteira, errando a vida inteira. Então, o que é que sabe um iludido? Só sabe falar inconscientemente. Mas um iludido não tem consciência do porquê de sua existência. Portanto, não tem consciência de coisa alguma. Falam em consciência, porque aprenderam a falar em consciência. Falam igualmente a um papagaio, que vai falando sem medir se está certo ou errado. Mas isto é a vida dos que vivem sem saber por que vivem, por verem os demais viverem, aprendendo tudo errado e pensando e julgando que está certo e vendo na mesma hora que nada de certo existe. E por isso o sofrimento provando o contrário, como quem diz, se estivessem certos, não sofriam. Se estivessem certos, não padeciam. Se estivessem certos, não viviam agonizando. Se estivessem certos, não viviam nesse desequilíbrio. Se estivessem certos, não viviam nesse desespero. Se estivessem certos, não eram sofredores. Se estivessem certos, não morriam. Então, ficam pensando serem aquilo que não são. Vivem iludidos, se enganando, enganando a si mesmo e enganando os demais, dizendo que estão certos e o sofrimento derrotando todos, por tudo estar errado, por o certo não ser esse, e por isso tudo se acaba, por não estar certo. Então, como falam em certo? Como coisa que soubessem o que estão dizendo? O certo regula, o certo é puro, limpo e perfeito. Não existe aí na matéria, no mal. Aí existe, sim, o certo aparente, o certo de traidores de si mesmos. É certo hoje, amanhã não. É bom hoje, amanhã não. É novo hoje, amanhã não. Enfim, o certo está aí em suas mãos. A imunização racional, o equilíbrio de todos racionalmente. Então, precisam acordar desse pesadelo de ilusões. Fizeram das ilusões realidades da vida. E, por viverem iludidos, o sofrimento é reinante. Querendo abolir o sofrimento sem poder. Por viverem alimentando as ilusões. Por viverem alimentando a traição de si mesmos, pois são traidores de si mesmos. O traidor sofre as consequências de sua traição, que é o sofrimento permanente. Um traidor de si mesmo é atingido por todas as ruínas, por querer fazer das ilusões a realidade sem poder. Como pode julgar a mentira como se ela fosse verdade? Não pode. E por isso está aí o sofrimento derrotando todos, e todos querendo fugir, querendo abolir o sofrimento, e cada vez ele se multiplicando mais, cada vez em multiplicação, devido manterem as ilusões de si mesmos e as traições de si mesmos. E assim, enquanto não abolir as ruínas de si mesmo, que são as ilusões, tem que sofrer muito. Um iludido é um sofredor. Então, para deixar de sofrer, tem que pôr termo às ilusões. Parar com essas vaidades extravagantes, com esses manejos que só multiplicam as ruínas de si mesmo e de todos. Tem que viver, sim, mas saber viver, para os males o menor. E assim, é por isso que se multiplicaram as ruínas do mundo, as ruínas da vida de todos, devido às multiplicações das ilusões. Quanto mais iludido, mais sofre. É um contendor de ruínas.